Senhoras e senhores, eu nunca vou entender. Todos esses livros, um mundo de conhecimento à sua disposição. E o que fazem? Jogam pôquer a noite toda. Ei, nós temos cultura! Temos muita cultura saindo pelo traseiro. Jovem traficante gordo, lavo o dólar sujo. Agia como rapper mal e como é o caramujo. Jogava como um back and ball, enchia um back power. Descarregando o pente da fal e quase que eu não fujo. Tem blitz ali, intoco fumo, joga fora. Não posso voltar pra cadeia agora. Até parece que meus inimigos me adoram. Eu quero é meus direitos autoral e meus 70 mil dólar. HG e Anchaman fugindo de golbola. Ratos viram lenda e sócios da Coca-Cola. O empresário é o Pepe Guardiola. Tô até que é legalzinho, esse beat é show de bola. A gola taca, a agulha chega, pula da vitrola. Gordão tá no plantão, desde as 19 horas. É churrasquinho latão, Natan busca situação. Rap surge pichação, não quis assustar a senhora. A gola mata, mesa farta, instinto de primato. Gênio da caneta, samba estada lá, barra, rabiscando letra, rabiscando linhas como rastros de cometa. Fugiu da escola cedo, aprendeu a montar escopeta. Foi da cara preta. Aperta essa maconha que o Martin ficou careta. 44 estampado na camiseta. Red Hot Chili Peppers, senta Malagueta. Foi da cara preta. Aperta essa maconha que o Martin ficou careta. 44 estampado na camiseta. Red Hot Chili Peppers, senta Malagueta. O comédia passeava de xizu roubada. Só almoçava em restaurantezinho de estrada. Foi comer demais, morreu de graça. Um cara estacionou na estrada, botou dó na cara, mó cena mandada. Só eu como se não fizesse nada. Era madrugada ali no ponto chique. Além do prato chique, além da falsa fome saciada. Além do cheiro de Vick, é só minha pique destravada. Rima depravada sua, rima de privada. Tu é melhor que eu. Ah, mas que piada, quem desafiou? Acabou na ponta da minha espada. Eu vim da zona oeste, faço reninjava. Tudo vento leva, menos essa minha pança desgraçada. Dança desgraçada, vista cega, levada, desengonçada. Clima lega, eu amo uma desequilibrada. Deixa eu só dar um pega. Vou pra Noruega, eu quero um back bom. Dá uma namorada e ir pra adega. Foi da cara preta. Aperta essa maconha que o Martin ficou careta. 44 estampado na camiseta. Red Hot Chili Peppers, senta Malagueta. Foi da cara preta. Aperta essa maconha que o Martin ficou careta. 44 estampado na camiseta. Red Hot Chili Peppers, senta Malagueta.